Vamos lá, dois marcando presença. Diário se para o Senado, o fogo de menina ficou sangrado. Eu mando a lona, pessoa saudável, que fato, cidades sagradas. A rainha andava lona, destaca-se na vida e na mocidade. Majestosa negra, soberana da sociedade. Alienado pelos seus poderes, rei Radoma foi considerado um verdadeiro mesi, que levava seu reino a bailar. Conduzido ao neto árabe, entrega a cultura maldace. A samba baronil, balançando-se pelo Brasil. O cara batorai, fazendo lugar toda a nação. Menina, pobre tradição. E os mazimbas foram vencidos pela invenção. E essa calabatna, e essa calabatna. E essa calabatna, e essa calabatna. Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha do amor. Em Simbas, pelo rio, patrimônio da humanidade. É pelo rio, palco da vida e negras verdades. Acontece manifestações, faz o lodo contra a apartheid. Juntamente com Madagascar, invocando a igualdade e liberdade a reinar. E essa calabatna, e essa calabatna. E essa calabatna, e Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha do amor. Aie, ah, yeah. Madagascar, o lodo. Aie, ah, yeah. Eu sou o arco-íris de Madagascar. Eu disse aie, aie, ah, yeah. Ah, yeah. Madagascar, o lodo. Calabatna, Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha do amor. Madagascar, ilha, ilha.